Vamos fazer agora, mano, agora um baile back. Só música daqui, se liga da hora, pagode rap. Pra muita gente esse baile vai chamar ladrão. Ladrão aparece qualquer baile, qualquer lugar. Virou costume falar que rap é só pra marginal. Até hoje escuto isso na boca de paga-pau. Pessoas que não se tocam, que inveja do rico. Só curte aquelas músicas de boy. Para com isso. Tirão barato da cara de quem curte rap. Tão tirando barato da minha sover rap. Vou falar agora poucas de boas para quem me tira. Quem tira o movimento e não sai da danceteria. Não frequenta baile black pra saber se dá ladrão. Conheço uma danceteria que dá muita confusão. Não sabe nada de baile black, então calha a boca. Se quiser falar alguma coisa, se informe, seu trouxa. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. 100% periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. Bota periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. 100% periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. Voz da periferia. Desde o tempo do funk escuto este comentário. Falando que baile black dá muito assassinato. Violência tá demais, qualquer baile pode ter morte. Mesmo tocando só garagem, dance e underground. Muito DJ que nunca tocou rap no baile. Fala que não pega, porque é só chamar ladrão. Embalo de gente palhaça que ele ouve sempre. Nunca tocou, nem sabe a aceitação. Prefiro ficar em casa do que danceteria. Este é meu gosto, respeito a sua preferência. Prefiro um baile black, ouvindo, curtindo rap e prestando atenção no DJ fazendo splash. Até hoje, escuto gente me chamando de ladrão. Só porque sou preto, canto e faço rap. E a esse pessoal não tenho comentário não. Vou ter que me aturar, canto rap 5-7. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. 100% periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. Volta a periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. 100% periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. Volta a periferia. Rap pagode, música de negão. Mas ouço pouco rap na boca do povão. Agora vejo até boy canta do pagode. E rap, cara? Rap é só ladrão. Vê se pode. Pessoas que realmente não sabem o que falam. Ladrão, bandido, que eu sei, são pessoas que roubam. Não me chame de ladrão só por olhar pra minha cara. Sou ver rap, este é meu rosto, nunca roubei nada. Muita gente que curtia rap no passado. Hoje para muitos isso é coisa de otário. Não vão pra baile black porque é só da gente preta. Pra essa gente não falo nada, sou do macho preta. Canto rap, sou tirado, mas não quero nem saber. Rap eu curto hoje, vou curtir até morrer na paga. Pau metendo pau, que vai me fazer parar. Canto rap, faço rap, vão ter que me aturar. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. 100% periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. Volta a periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. 100% periferia. Rap pagode 100% periferia. Curte som pra toda vida. Volta a periferia. Aí mano, venha curtir o verdadeiro som black. É isso aí, Jardim Caiçara, Capão Redondo, Jardim Ângela, Jardim Best, cheio de manos de fé e tal. E aí, Tapão da Serra, Zona Leste, Itaquera, Cidade Tiradentes. E aí, Vila Prudente, como é que tá? Coab Adventista, Coab de Carapicuíba, tipo assim na área e tal. É, os manos que estão na correria do pagode, do rap. E é o seguinte, mano, continue sendo 100% periferia. E você que não acredita, então venha, venha ver pra crer, pode crer.